vamos copiar agora, tá no ponto, espera pronto. Agora alto e claro, são 3897, autorizado a linha, decola a pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2 nós. Além de decola a pista 1-0, tá 3897. Oscar Golf Sierra, já em Quebec? Autorizado cruzamento, Quebec é o estacionar frequência livre. Decolada 17, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 208, boa noite, tá 3897. Controle Salvador, boa noite, tá 3897, decolado na Cisco. 3897, contato radar, suba via da El para o nível 320. Da El 320, tá 3897. Papa Romeo, Vitor, Índia Kilo, ao controle, prossiga. Gente, eu não tenho o seu plano de voo. Como foi feito o plano de voo para Salvador? Confirme a procedência, a hora de decolagem e o nível de voo que mantém. 338 do Leão. Voo no 64 motorizado ataque até o ponto de espera via Inca no ponto de espera torre. 118 decimal 95, ajuste altímetro no 093. 093, ajuste via Inca, ponto de espera para a torre 1895 no 645. 40 milhas. Como QNH 1903, previsto ao procedimento RNAV da 1-0, foi direto para a Vitor 367, come o tipo de equipamento. Meu Vitor, de Aquila, acione o código 0222. Boa noite, bom, no 645, arma atmosfera da 1-0 da Pão. Bom, no 645, boa noite. Autorizado em área de decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 1-1-9. Autorizado em área de decolar, 1-0, no 645. Bom, 1, eleva, decolar da pista no 0, com primeira curva direita. Transponder 5445, controle salvador no 208. Voo 9903, só confirme o nível de voo? 360. Voo 9903, que o fechamento está correto no portão 10, chame pronto. Do 2712, 4 milhas para passar Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju em 125, corrijo. Chame Aracaju em 120 decimal 3. Olha, 203, obrigado, uma boa noite, até amanhã. É. Passa nível de voo 160, chame o centro em 125 decimal 1, na UTN 128 decimal 35. Só confirmando a frequência, 1261. Frequência 125 decimal 1, na UTN 128 decimal 35. 0-3, livre acionar a metade. Livre por estacionamento, chama para o táxi do estacionamento. Luiz, pronto. Foro 966, contato radar, desça para 4.000 pés, NH 1013, voo Serra Vitor 368, para o próximo procedimento RNAV. Ok, na presente, apoio 368, 4.023, voo 966. Solicita mais um minuto na posição. Eles estão desconsiderando essa autorização, reporte com totalmente pronto. Afirmativo, reportará o Xamea 259, graças. Olhando 20, décima 8, no 1. Controle Salvador, boa noite, gol no 645. Gol no 645, contato radar, suba para nível 360 via saída da El. Da El 360, 645. Decacionamento, roxa 62, 59 graus. Para o táxi com o fundo 66 a bordo, está com 4 horas e 40 de autonomia, alternando o galeão, ultimo 62, 59. Ultimo 6259, está com o FIP OB? Fundo 66. Ultimo 6259, autorizar o táxi ao ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 1918-95, ajuste altímetro no 013. Livre táxi via Índia, ao ponto de espera torre 1895. O ajuste 1-0-1-3, ou 62-59 grato. Boa noite aí, boa semana. Obrigada pra vocês também. Voo 9993, direção na Chambitax. Solo, muito boa noite, Azul 2781. Alfa. Azul 2781, boa noite. Informação Alfa confere para a vitória da conquista autorizado. Nível 160, saída Arbó 1, Elefra, Elefra Piró após DCC conquista. Transponder 5447 com primeira curva direita no perfil da saída Arbó. O 27 no contingimento está correto, chame pronto no pad 3. Torre Salvador, boa noite, Oceaner 6259, Manchester, Zona 0, pronto. Oceaner 6259, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Alinhe e decola na 10, Oceaner 62, pronto. Decimal 1, alterne 1, 28, decimal 35. 1, 2, 5, 1, 2, 8, 3, 5, 164. Voo 9993, autorizando ataque até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 3. Não é 45 controle? M259, decola 236, chama o controle 120, decimal 8, morro. Controle 208, boa noite, boa semana, ou 6259. Nada eu, passa 1400. Panamá 259, contato radar na decolagem, sua via sério da El, transmissão módica para o nível de voo 360. Via da El, transmissão módica para o 360, alguma possibilidade de Leda? Autorizado após 2.000 pés, voa direto Leda, Washington 6259. Após 2.000 pés, direto Leda, Washington 6259, grato. Aviso 368, iniciando a renave, voo 966. Voo 966, reporte visual campista, separa 2500. Vamos Papa Romeu Vitor, Índia Quilo, controle de Salvador. Voo 9993, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 119. Então, 3283, a informação Alfa confere. Para Brasília, autorizado via Pessoa 17, nível de voo 340. Saída Arbor 1, Elefa, decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5442, controle Salvador, plena frequência 120, decimal 80. Delta 3, confirme o nível, transponder, por gentileza. Transponder 5442. Então 3, o fechamento está correto no 09, chame pronto. Voo 9993, decolado 41, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. 1208, vai chamar 9993. Voo 1966, na escuta? 993, controle Salvador, contato radar na decolagem, para ver a saída Arbor 1, para o nível de voo 360. Arbor 1, para o 36, o 93. Vai passar o 372 visual com 1966. Voo 1966, chame torre 118, decimal 95. 1895, voo 1966. Shark 07 is with you, passing flight level 200 for flight level 150, direct heat copy. Charter 07, Spock Identity, descend to flight level 050, fly head top intersection 31013. And Shark 07 is passing 200450 and confirm direct e-copy. Yes, fly direct e-copy, Shark 07. Shark 07, direct e-copy. Local altimeter setting again? Altimeter 1013. 1013, Shark 07. Shark 07 for RNAV, proceed the runway 10, clear, fly direct to Sierra Vito 366. Right, and confirm we're cleared to fly direct Sierra Victor 366 for the RNAV 10. That's correct. Right, we are proceeding direct. Voo 9993, autorizado direto para Leste. Leste, Leste, 9993. Centro Recife, 125.1, alterne 128.35. 1251, alterna 128.35, 62.59 graus, boa. Boa. Salvador, Vitorino de Aquila, reduz velocidade 2209. 2209, está Papa Romeu, Vitor Índia Kilo, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 220. Direita 220, Vitor Índia Kilo. Voo 9993. Voo 9993, controle. Solicito desvio à esquerda, 255, evitando formação. Copiado, proa 255, fiz apenas por quantas milhas, voo 9993? Por 30 milhas. Mano? Por 30 milhas. Sim. Charge 07, clear RNAV, procedure runway 10, descend to 2,500 feet, altitude 1013, report runway inside. Charge 07 is passing 8,600 for 2,500, cleared RNAV, runway 10, altimeter 1013, will report runway inside. O 9993, chama agora o centro Recife 12 8.8, alterne 1.26.0. 1.258, 1.260, gol 9993. O 9993, confirmando a primária 1.28.8. O azul 2781 acionado para o táxi, estamos com 64 a bordo, 3 horas alterna Salvador. O azul 2781 autorizado táxi até o ponto de espera, via Fátima no Inter, no ponto de espera torre. 118.95, ajuste de altímetro na 0.4. 1.0.4 agora, via Fátima 3, principal Índia, ponto de espera 18.95, o azul 2781. Papa Romeu, Vitor Índia Kilo, esquerda, proa 195, limite radial 260 de Salvador. 195 à esquerda, Vitor Índia Kilo, confirma o limite? Radial 260 de Salvador. 260, seguinte, o Vitor Índia Kilo. Salvador, muito boa noite, é o azul 2781, ponto de espera da 10 para Boa noite. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, vetor no 4, 0 graus, 1 0 norte. Ok, então foi entendido que alinhar e decolar no 0, confirma. Afirmativo, autorizado alinhar e decolar pistão no 0. Suficiente, decolado no 0, azul 27, vetor. Certo. Romeu Vitor, indo aqui, agora esquerda, pro A1 no 60, permanece o limite. Desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 4. 1 no 0 no 4, em descida 3 mil pés, pro 1 no 60, continua no limite. Azul 2781, decolada 54, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 208, obrigado, boa noite. Sistema 0, desça para 25, 00, PES. Vai, esse aqui trava na aproximação, 5 milhas, bravo, eco 20. 2.500, autorizado para o segmento. O Victor investiu no Vidal, cara. Boa noite, é o Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar na decolagem, sua via sai da Arbo 1 para o nível de voo 160. Gente, autoriza a subida sem restrições para o 160. Livre. Autorizado, então, sem restrições, nível 160, 2781. TAM 3290, mantendo a proa 015, cruza o 70 para o 60. TAM 3290, está autorizado a descida até o nível voo 050. 5.000 e ajuste 1.030. Autorizado, 5.000, altímetro 0013. Tráfego agora à posição de 2 horas 8 milhas, rumo X, passando 3.800 pés, em descida para 2.500 pés, cruza 22. Graças a informação, temos 210, 3, 2, 9, 4. Papão, passei aqui no Delta, com 0 a menos PLB, São José dos Campos Alternativo, confirma a autonomia? Acionamento, taxa de decolagem em torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 4, com a primeira curva direita no perfil da saída da EL, só para confirmar. Então 3290, desça para 4 mil pés, altímetro 1013. 3290. Structure 7 has the airfield in sight. Dark 07, contact mile tower 118, that's mile 95. 11895, Structure 7. Direita, proa 060, aguarda autorização para voar na proa do Fervito 366, desça para 2500 pés, reduz a velocidade 1809. Estimativo, proa 060, 2500 pés, aguardando o vetor para final, para reduzir. Commodore Charles, Shark 07 is with you, final 4 on the RNAV for runway 10. Clear to land runway 10, wind is 130 degrees, 08 knots. And clear to land runway 10 for Shark 07. Dan 3290, está autorizado o procedimento RNAV, vou na prova do Serra Vitor 366. Reporte visual com pista. Minha meia vai reportar visual, 3290. Controle, Salvador, Vitorino de Silva, posição 3662500. Centro chama torre 118, decimal 95. 118, 95, centro, Vitor Indetil. Vitor Ninja Aquilo, boa noite. Qual a intenção de pouso? Vai permanecer no procedimento, cabeceira 10. Ciente número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pistão 10. Ciente, o Vitor Ninja Aquilo. Só 323, 210 Campinas, confirme sua autonomia? Autonomia 4 horas e 25. Só 323, autorizar ataques até o ponto de espera via parte do Índio, no ponto de espera torre. 118 decimal 95, assistir de altímetro na 013. Shark 07 on the ground at 02, leaving on the left side, and follow the yellow car to the military apron, and on parking, leaving the frequency. Aquilo, qual faixa que segue após o pouso? Vai prosseguir pátio 5. Tiente Vitor Índio Aquilo, pouso autorizado, pista 10, vento no aeródromo, no 40 graus 09 nós. Pouso autorizado, Vitor Índio Aquilo. 366, visual. Então, 3290, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95, um bom pouso. 1295, muito obrigado, uma boa noite. Muito boa noite, a Torre Salvador, OTAN 3290, passou 366, visual estabilizado. OTAN 3290, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3290, aguarda a autorização. 1099, após posição nítima, intercepta o previsor 21. Positivo. 1099, cotizamento está correto, posição 08, chame pronto. Passará. Conquista 278, ano da Azul. Meu Vitor Índio Aquilo, solo 05, libera a direita, solo Salvador 1219. 1219, libera a direita, Vitor Índio Aquilo. Alô, Salvador, boa noite, Papa Romeu Vitor Índio Aquilo. Papa Romeu Vitor Índio Aquilo, autorizar o táxi para o pátio 5. Via Alfa, Juliette, contorne o pátio principal Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição e chame novamente. Alfa, Juliette, contorne o pátio na Quebec, na pista pública. Controle o azul 271, pequeno desvio à esquerda para a formação por 20 milhas. A proa? Confirme? Confirma apenas a proa. 230. Então 3283, ali mantém pista no zero. Bono 705, informação Bravo confere, para o galeão autorizado, via até novembro 857. Nível de voo 360, saída da Euler Irume, decola da pista 0 com a primeira curva direita. Transponder 5467, controle Salvador no 208. A identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 093. Bona 705, o atendimento está correto no 07 Chamebron. Camará. Salo Gol 190909, 08 Puxa Tanana. Gol 190909. Aí, gente, rodar o Juliette. Então, 3090, boa noite, Prisão Ataque para Patiuno, via Alfa Direct, portão 06. O 0099 copiou o Salvo Salvador? Negativo. Livre acionagem Chamitax no 08. Livre é contra ataque, foro 9, Luna 099. Decolado no 0, chame agora o controle no 208, bom voo. 208, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3283, saída Arbor 1. Ano 3283, contato radar na decolagem, sobre via saída Arbor 1 para o nível 340. E a Arbor 1 para o 340, para 3283. Papa Romeu Vicente da Quebec, Kilo, autorizado cruzamento da 1735, Papa, o senhor na frequência livre? Táxi, voo no 099, tem 1970 a bordo, 310 Campinas. Voo no 099, autorizado táxi até o ponto esfera, via Pátio, no engano, ponto esfera, torre. 118.95, ajuste de altímetro no 093. 1013, 18.95, ponto esfera, voo no 099. Chama agora o centro Recife, 128.8, ao término 126.0. 128.1260, obrigado, boa noite, 2781. Bom. Torre